Saudações, amigos do Junta 7. Tá começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa e estonteante nação brasileira. Yeah! Viva! Palmas. Eu sou o Lucas Cabreiro, esse é o podcast de número 108. E hoje a gente vai estar um pouco sério, talvez. Não sei, vamos ver o que vai dar esse podcast. Mas a gente vai debater um tema bastante complexo e interessante de se debater. Ainda mais que a gente teve o retorno de Game of Thrones essa semana. A gente tem também... Estamos gravando as vésperas da estreia de Vingadores Ultimato. Provavelmente quando você estiver ouvindo esse podcast já vai ter se estreado o filme. E a gente vai aproveitar esses grandes eventos do entretenimento, porque sempre quando tem eventos grandes do entretenimento, tem a pirataria acompanhando junto. Tem o downloadzinho ilegal, tem aquele torrent maroto, aquele linkzinho no ForShared. A viagem do Matheus pro Canadá. A viagem do Matheus pro Canadá. A biblioteca do Paulo Coelho. Enfim, a gente vai debater um pouco do download legal da pirataria. E pra me ajudar nessa empreitada, temos eu ali, Matheus Botura, como vai? Eu vou baixando uns torrents aqui, vocês. Eu poderia estar baixando torrents, mas tudo que eu tinha que baixar eu já peguei já. Eu também tô aqui com ele, Gustavo Dittini, tudo bem? Oi galera, tudo bom? Aqui é 3 CD de Play 1 por 10 reais. Eita, bom. E temos ele também que vai falar um pouco da pirataria lusitana, João Vitor Ribeiro. Olá, Marilene. Meu Deus. A única diferença é que lá eles chamavam de grandes navegações, não de pirataria. E pra completar o nosso quadro, a gente tem o retorno de uma pessoa espetacular. Ela, sempre, a gente começa a falar dela, já começa a dar risada, que ela fica toda alegre, muito feliz. Temos ela. Oi, gente, tudo bem? Que bom estar de volta, finalmente. Yeah. Dá um quentinho no coração. Chama ataque cardíaco, Lucas. Conselho Unimed. Mas vamos lá, se você gosta do Junta 7, quer ver ele crescer e não precisar mais depender de download legal pra ter as músicas da trilha sonora do podcast, participe da nossa campanha do Padrim. Você vai lá e contribui com qualquer valor a partir de R$1 por mês pra receber recompensas espetaculares. Como participar de um dos nossos podcasts? Imagina você aqui, sentindo quentinhos no coração enquanto a gente fala. Mas enfim, você vai lá em padrim.com.br/junta7 e contribua. E uma outra grande ajuda que você dá pro Junta 7 é compartilhando os posts que a gente faz. Seja post de texto, seja podcast, mostra o nosso conteúdo para alguém e dá um baita incentivo pra gente continuar produzindo. Falar de pirataria, falar de download ilegal é um assunto muito complexo, muito abrangente e que provavelmente a gente não vai conseguir abordar todos os tópicos no podcast de hoje. Até porque a gente tem pirataria de praticamente tudo. Brinquedos, óculos, roupa, tênis e por aí vai. Então tem muita coisa a se falar sobre esse assunto e a gente vai focar mais na nossa área, que é a parte do entretenimento, da cultura pop. Pra começar, eu acho legal trazer um pouco a nossa história com produtos piratas, com download legal, porque eu não sei quanto a vocês, mas eu aqui no meu interior do estado de São Paulo, na minha cidadezinha de 30 e poucos mil habitantes, eu nunca vi um lugar que vendia DVDs e CDs originais, a menos que eles fossem de igreja, né? Logo especializados em coisas de igreja. Mas eu, aqui na minha terra, era tudo por camelô, essas barraquinhas em porta de mercado. Aqui na minha cidade, tem um... tipo uma galeria, são várias lojas assim, que é popularmente conhecido como Paraguai. Que na minha cidade tem o Paraguai, que você vai lá e você compra o que você quiser, e nisso daí tem DVD pirata. Então eu acho que uma coisa que ficou muito marcada pra mim, principalmente quando eu era moleque, quando começou a popularizar DVDs, era justamente esses DVDs piratas, porque não era sempre que eu podia ir, por exemplo, pra outra cidade pra comprar um DVD original, ou às vezes a locadora não tinha. Isso sem falar que também locadoras aqui na minha cidade começaram a fechar, tipo, a rodo quando começou a popularizar download pela internet também, os torrents da vida. Então eu acho que um contato muito grande que eu tive com pirataria quando eu era mais novo era com o DVD pirata. E depois, um pouco mais futuramente, com o download legal de baixar arquivo no Ares, .rmvb de série, de filme. Eu usava muito nisso de baixar RMVB de série, aquele Slife Corp, que era um site que ele postava os episódios das séries da semana, com a legenda feita por Legenders. E eu baixava, vixe, eu assisti Dexter, assisti Battlestar Galactica, assisti Chuck por lá, Supernatural, que era a época que era boa. Então era aquela febre. Ana, como é que era aí na sua terra? Como que é o seu contato com consumo de produtos piratas antigamente? Porque, querido ou não, a gente tem contato com isso pelo menos uma vez na vida, né? CD, DVD. Passava e tinha um monte de DVD e CD que eu queria, tipo Rouge. O meu primeiro CD da Rouge foi pirata. Deixa eu ver. Ah, e sabe o que tinha muito também? Jogos. Eu ia nas locadoras, jogos de PlayStation. E aí alugava os jogos. E aí eu conheci um cara que ele copiava pra mim os jogos. Então, eu lembro que eu alugava, tinha, sei lá, tinha o Resident Evil 4, eu lembro que eu aluguei o Resident Evil 4, comecei a jogar, gostei muito. E aí eu levei pra esse cara copiar pra mim. E aí eu joguei o Resident Evil 4 todo. E aí chegou no final, assim, pra zerar o jogo começou a agarrar. E eu fiquei muito triste que eu nunca consegui fechar o jogo e era tipo a última parte, sabe? O final é bom. É. Imagino, mas antigamente eu acho que esses eram os maiores contatos, assim, que eu tive, mas foi mais por causa de jogo mesmo e CDs, assim, que, assim, a gente nunca teve, eu e a minha família, assim, a gente nunca teve muita grana pra gastar em coisas supérfluas, então, bem ou mal, uma mídia custava, sei lá, uns 30, 40 reais, um CD de algum artista que você gostasse, um DVD também. Então, a opção que a gente tinha era comprar ali do que tava mais barato, então alugar e levar pra alguém copiar pra gente poder ter em casa, sabe? Acho que era meio que isso. Foi assim que eu iniciei. Mas a pergunta é só sobre antigamente, né? É, por enquanto sim. Minha família foi uma que demorou bastante pra ter DVD em casa. Eu tinha só fita em VHS. Então, quando as locadoras daqui da minha cidade começaram a substituir todo o acervo delas por DVD, eu fiquei desesperado. Porque não tinha locadora mais que oferecia os filmes em VHS. E eu não tinha como bancar um DVD. E aí, o que que aconteceu? Eu lembro que um dos meus irmãos, ele conhecia um cara que conhecia outro cara que pegava os DVDs, ripava eles e gravava em fita de VHS. Ele chegou aqui em casa com uma caixa cheia de fita de VHS com gravação de DVD. Eu assisti aquele Guerra dos Mundos do Spielberg e assim, com um VHS com legenda em, acho que, indiano, sei lá. Nossa. Não que a língua do hindu seja esquisita. Eu nunca sei que língua que é aquela. E eu nem sei porque um filme em português tem aquela legenda. Eu nunca consegui entender quem coloca uma legenda daquela. Foi um dos motivos pra eu ter consumido muito DVD, muito filme pirata antigamente, muitos produtos piratas. Porque eu acho que é algo que aquilo, e até eu vou passar pro Gustavo falar da sua experiência e também concordar ou discordar comigo, porque parece que era algo que a gente não tinha muito consciência do impacto que a gente tava fazendo, de que a gente tava cometendo, de certa forma, uma ilegalidade. Vai lá, Gustavo. Sim. É, na verdade, nem existia essa consciência, né, cara? Tipo, eu nasci em Osasco, né? Fiquei um pouco lá, depois fui para Botucatu. E acho que é interessante falar para quem conhece Botucatu, lá tem um camelódromo hoje. Porque antes as praças da rua principal de Botucatu eram lotadas de camelô. Então o comércio era muito forte. Eu lembro que eu saí de casa quando eu tinha 6 anos, sozinho, fugi, tá ligado? Pra ir na praça do camelô pra comprar uma fita de Super Nintendo, cara. Então, e até as lojas que eu achava era sempre tudo falsificado. Aí com o Play 1 a gente copiava, e até computador, né, no comecinho, a gente copiava no Nero os jogos pra dar pros amigos jogar junto. Não tinha essa coisa do mal. Hoje em dia, eu sei que a gente vai falar disso depois, mas hoje eu compro tudo original, sabe? Mas na época, até porque a nossa situação financeira antes do PT era muito horrível. Não tinha consciência, não via maldade e era o jeito, cara. O jeito era comprar o 3x10, o 4x10. Não tinha muita opção. E, ô Matheus, conta um pouco da sua história e eu queria que você falasse um pouco mais da questão de download, de baixar coisa na internet, comunidades do Orkut e por aí vai. Eu não sei se você pegou essa fase também. A iniciação na pirataria foi nesse mesmo levado de CD e DVD, principalmente CD, porque eu também sou de uma cidade muito pequena que não tinha loja que vendia produtos originais, então os 3x10 era o que salvava a gente. Aí, a partir do momento que os torrents começaram a se popularizar, aí ficou mais fácil ainda o acesso, porque a gente não precisava ter que esperar o cara da loja ir lá, baixar ele, pôr no DVD, pôr pra vender, fazer a capinha, pôr no saquinho de plástico. A gente tinha essa praticidade de ir direto na fonte e trazer pra gente. Só que nisso, numa internet, na época que tudo era mato aqui, era um negócio muito arriscado, porque a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, então pra gente cair em vírus era dois palitos. E, novamente, pela falta de conhecimento, não era uma coisa que a gente ia pegar lá e conseguir resolver fácil. Eram uns vírus que tinha que levar na assistência, pro cara arrumar. Sim. Era um inferno, cara. É, do jeito que tá hoje, tá muito fácil pra galera consumir pirataria e não tomar no rabo por causa disso. Então, eu lembro que a primeira coisa que eu consegui baixar da internet foi um episódio de Heroes, da primeira temporada da série, e era com legenda em espanhol, mas eu fiquei tão feliz que eu consegui baixar aquilo lá, porque a minha primeira tentativa tinha vindo um filme pornô no lugar. Então eu fiquei muito feliz que eu realmente consegui baixar. Essa história é muito nerd, né? Porque a pessoa fica feliz então, de ter baixado. Então não foi a primeira coisa que você baixou. Não, mas foi a primeira coisa que eu quis baixar, realmente. Você vê o nerd que era. Fica feliz com o episódio do Heroes, mas não fica feliz que recebeu o pornô. Até parece que você não usufruiu do outro. Não, não deu. Esse é tema pós-podcast. Esse é o podcast. Eu pegava muito CD pra baixar em comunidade do Orkut, comunidade do Link Park, comunidade da Liliane. Não sei porque que me lembro sempre da Liliane, comunidade da Florence, época da adolescência que eu gostava dessas coisas. Ainda gosto, né? 30 Seconds to Mars, Simple Plan, não lembro. Mas era essas bandas de rockzinha aí. E era muito de comunidade do Orkut. Eu pegava também alguns livros, mas o livro eu nunca conseguia ler. De baixar e PDF, ler no computador. Ler em computador é meio foda, ainda mais na época que era coisa de tubo. Mas uma coisa que é legal falar é que, tipo, não tinha na nossa cidade, na minha, do Matheus, não tinha essas lojas que vendiam coisas originais. E também era uma época que não era muito comum o e-commerce, que a gente comprar pra entregar em casa. Tava popularizando, era comum pra muitas pessoas, mas ao menos aqui em casa, a primeira vez que comprou e que encomendou uma coisa pela internet, pra chegar aqui, um DVD, todo mundo ficou, será que vai vir? Será que não vai vir um tijolo no lugar? Que bruxaria é essa que vai chegar a coisa que a gente comprou aqui? É, comprar na internet era um perigo. É, então. Na verdade, eu acho que não era não, e a gente que não conhecia. Porque exato. Depois que você compra a primeira vez, é outro mundo. Mas, ô, João, conta um pouco da sua história com produto pirata. Você teve algum caso de comprar o DVD, sei lá, do Rei Leão e vir um filme errado no lugar? Ou... Não, isso, filmes não, não de todo, mas eu me lembro bastante em São Carlos, que tinha uma, perto de uma fossa que tem lá no centro, tinha uns camelôs. E sempre que eu ia pra São Carlos, eu passava lá, porque eu tinha o PlayStation 2 na época, e eu comprava, sei lá, 3 jogos por R$10... Comprava. Ah, por acaso comprava filme também. Eu lembro que minha prima comprou High School Musical. Não lembro se foi um ou dois agora. Acho que foi o dois, inclusive. E, cara, eu tenho dois jogos que são muito bons desse mesmo lugar, que foi o Justice League. Agora eu não me lembro qual era o nome do pronto complemento do jogo, mas era um jogo da Liga da Justiça que é muito bom de Play 2. Tem um gráfico muito bacana também. E o 007, From Russia with Love, que também é muito bacana, e foram jogos que comprei lá, e depois Votuporanga, eu passei a minha vida de Play 2 inteira comprando jogos piratas. Coisa bonita de falar, vocês veem que eu até encho assim a boca pra falar que eu comprava muito jogo pirata, né? E depois, em Bauru, eu comprava bastante jogo de Xbox 360 na Power Games. Acho que era Power Games que chamava, ficava na Gustavo Maciel. Fechou, não sei porquê. Eu não entendia muito bem esse negócio das lojas piratas serem certificadas, sendo que eram produtos piratas. Mas eu gostava, porque afinal de contas era um jogo R$15, daí teve uma altura que subiu para R$20. Porém, foi quando deu certo e a gente começou a realmente comprar jogos originais. Os jogos começaram a baixar, mesmo o preço, tudo, mas eu passei um bom tempo, assim, todo o Xbox 360. E depois eu também conheci um amigo que fazia essas piratarias loucas, então foi uma época muito boa. E também, por ser de Bauru, tinha uma outra pirataria icônica, que era o Wolverine Bauruense, que eu não sei quem já teve a oportunidade de ver. Meu Deus do céu. E o Ozzy Osbourne. É, Ozzy Osbourne. Eu já cansei de atender esse Ozzy Osbourne na época que eu trabalhava em comércio. Ele ia pedia muito morcego. Interior é um troço esquisito. Eu nunca descobri o nome dela. Só sei que ela tinha uma voz irritante. Se for a que eu acho que é a Cheryl, né, cara? Eu acho que eu ia trair a esposa. Peguei a referência agora. Vai lá, Matheus. Cara, nessa toada de você comprar filme e ser enganado pelo vendedor de produto pirata, eu lembro a primeira vez que eu tive contato com uma versão Khan de um filme. Eu não lembro qual era do gelo que era. Eu sei que eu comprei o DVD, cheguei em casa todo felizão pra ver qual que era, e era imagem de cinema, uma imagem muito merda, o som muito ruim, tipo, nem por perto dos HD pirata que é hoje. Aí eu falei, esse cara tá treinando com a minha cara, né? Eita. Que isso? Pega ladrão. É a pirataria. É a pirataria, tá vendo? Tá falando de pirataria? Aí peguei, cheguei lá na loja que vendia, falei, cara, não vou ver esse negócio porque a imagem tá muito ruim. Aí comecei a ver outras opções de filmes que tinham lá e nenhum me tinha chamado a atenção. Aí eu peguei o acústico do Marcelo D2. Acústica MTV. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Aquele show, ele é maravilhoso. Do Detonautas é melhor, mas tudo bem. Ah, Detonautas. Eu lembro que um desses daí de imagem de cinema foi o Ratatouille. Tinha cabeças passando perto do fim do filme. Era muito ruim. E mais uma vez, era... Tipo, era uma mistura de que não tinha grana pra comprar um original, ou esperar chegar nas lojas o original, ou medo de comprar pela internet, misturado com que era fácil, e parece que naquela época a gente não tinha muito a noção que você deveria pagar um preço justo pelo que você consome, por mais que seja entretenimento, cultura. Vocês conseguem pensar, Ana, você consegue pensar a primeira vez que você teve essa mudança de chave, entender que, putz, talvez você consumiu, fazer um download legal ou comprar um produto pirata não é tão legal assim. Eu acho que quando eu comecei a estudar fotografia, por questões de... Que eu comecei a entender como funciona, né? O direito de uma imagem, o direito de alguma obra. Então, e eu lembro também que, por exemplo, hoje em dia, né? Como criadora de conteúdo, eu preciso usar muito software. E eu já usei muito software pirata. Eu ia lá no Pirate Bay mesmo, baixava na cara dura, instalava e usava. Até que um dia eu tomei consciência de que, não, peraí, agora vamos fazer as coisas certinhas. Eu já tenho uma condição de fazer, eu fiz na errada a vida toda, agora vamos colocar as coisas em ordem, né? E aí eu fui, comprei os pacotes dos programas que eu uso hoje em dia, etc. Mas eu acho que foi começando a estudar mesmo. E fotografia eu comecei a estudar com 16 anos. Eu acho que foi mais ou menos assim no momento certo, sabe? Não foi nem tão tarde, nem tão cedo. Eu concordo com a Ana, por acaso, nisso. Eu acho que, falando um pouco do que você disse, quando a gente é menor, primeiro tem aquele fator também da gente não ter o nosso próprio dinheiro. E muitas vezes não é aquela coisa de você falar, pai, compra um jogo pra mim que custa sei lá quantos, ou você ir na Americanas e comprar um filme que custa tantos assim, que você às vezes, pela pirataria, por esses meios mais legais, você consegue pegar na boa. E muitos dos pais eram super na boa com isso. Por exemplo, minha avó, numa altura, ela era totalmente contra a pirataria. Tanto que ela foi uma das únicas pessoas que me comprou um jogo de original, que era um jogo sensacional de quadriciclo. Mas eu acho que quando você começa a crescer mesmo, até profissionalmente, principalmente a gente que trabalha na área de entretenimento, de criatividade, a gente vê que o nosso trabalho é muito desvalorizado. E eu acho que isso faz, em parte, você ter um pouco de empatia com as pessoas que também estão dentro dessa área, independentemente se é game, se é vlogger, se é qualquer design, fotografia, qualquer área dessa. E você vê que aquele trabalho tem valor, você começa a ficar um pouco puto quando as pessoas não respeitam aquilo. Porém, ao mesmo tempo, pelo seu trabalho às vezes não te dar tanto rendimento, você acaba recorrendo a esses... É que nem o pack da Adobe, tipo, a gente baixa aquilo e a gente usa muitas vezes porque não dá pra você pagar e você não tem o rendimento que te permite utilizar o pacote lá da Adobe. Então tem softwares que ao mesmo tempo você acaba pirateando, enquanto tem os que são livres, mas tudo bem que softwares free não se comparam. E eu acho que é muito difícil quando você trabalha nessa área e tem que, pronto, recorrer a esses meios, porque é chato, só que ao mesmo tempo você não tem um retorno necessário em determinado momento. Um exemplo pessoal, jogo pirata. É uma coisa que eu ainda baixo, jogo pirata. Só que quando o jogo entra em promoção, na maioria das vezes eu compro o jogo. Exatamente porque eu sei o valor que aquele jogo tem, principalmente se eu joguei aquilo, você meio que fica com aquele peso de devolver aquilo que você conseguiu usufruir sem pagar. Só que merece ser pago. Então eu acho que é um pouco de você começar a crescer e desenvolver mais senso crítico dessas coisas e ver como você, mesmo utilizando de meios ilegais, consegue depois suprir aquilo. por eu escrever há muito tempo sobre cinema e sobre TV na internet, e sim, eu escrevo sobre TV e eu escrevo sobre cinema, e na maioria das vezes é através de download legal que eu tenho acesso a essas coisas. Daí não é necessariamente o certo, mas foi o que você falou. Você, ou você faz isso, ou então você não consegue trabalhar. Então, tipo, você fica meio que nessa sinuca de bico. Mas a partir do momento que eu começo a pesquisar, eu começo a conviver com esse mundo, conviver com esse universo, entender que tem pessoas por trás da produção de um filme que dependem do dinheiro dos poucos trocados, a partir do momento em que eu sou um produtor de conteúdo e eu escrevo, e eu também vou precisar de um trocado quando, por exemplo, alguma coisa minha for publicada, então você começa a, de certa forma, ter paciência, sabe? Tipo, eu poderia muito bem ter já baixado uma versão Khan da Capitã Marvel pra poder assistir, mas não, vou esperar chegar em DVD. Mesmo que eu leve pra mais de ano pra conseguir comprar o DVD se eu não tiver grana na época. Eu falei que eu assisti Chuck, eu assisti Battlestar Galactica, eu assisti 30 Rock baixando ilegalmente essas séries. Mas eu tenho os DVDs da coleção completa aqui quando eu conseguir ter o dinheiro pra pagar. De certa forma, a balança pode ter ficado equilibrada por eu me preocupar a esperar a série ou o filme chegar na Netflix, esperar chegar num Google Filmes da vida e gastar pra alugar o filme no Google Filmes, por exemplo. É o que a Ana falou e que você falou. A partir do momento que a gente começa a estudar, a gente entende a importância de você dedicar um pouco e dedicar um pouco do seu orçamento, do seu dinheirinho a poder consumir algum produto cultural, de maneira legal, dando a devida remuneração ao produtor. Gustavo, Matheus, querem acrescentar alguma coisa com relação a isso daí de quando que foi essa mudança de pensamento? Eu vou ser muito sincero agora. Eu baixo coisa pirata e, tipo assim, quando eu falo coisa é tudo, tá ligado? Eu baixo tudo, cara. E, como eu falei agora há pouco, eu compro jogos porque é algo que eu gosto de valorizar, tal. Não que eu não goste de valorizar as outras coisas, mas eu acho que principalmente no nosso país aqui, no Brasil, por conta dos altos impostos, por conta da... Cara, é injusto, tá ligado, o preço? É totalmente injusto, cara, pra uma pessoa que, vamos supor, ganha um salário mínimo, gastar R$300 com lançamento de jogo, sabe? Não tem como, cara, é impossível, sabe? Então eu não julgo quem baixa, não acho errado, porque se fosse uma coisa acessível, se fosse fácil, se fosse possível pra um cara aí que, sei lá, o cara trabalha no mercado, tá ligado? E quer jogar alguma coisa. Eu não vou julgar o cara, entendeu? Se fosse barato, tudo bem, mas não é. Então, minha mentalidade não mudou ainda. E vai... Se continuar desse jeito, a nossa política, a nossa situação socioeconômica, eu não vou mudar tão cedo também. Tendo a concordar com o Gustavo nessa parte. Totalmente. Assim, questão de música é uma coisa que eu não consumo de forma ilegal quanto eu consumi antigamente. Até porque hoje em dia ficou muito mais fácil. Tem Spotify, tem o YouTube, onde os artistas colocam as suas músicas em seus canais próprios e aí gera o AdSense, outros aplicativos de música e tal. Mas principalmente em série e filme, eu ainda tenho esse viés de fazer o download, principalmente por eu ser de uma cidade que não tem acesso a cinema. Eu sou de uma cidade de 12 mil habitantes e pra mim, por exemplo, ver um lançamento de cinema, bom, por exemplo, esse programa está saindo um dia depois da estreia do Vingadores. Para eu ver a estreia do Vingadores, eu tenho que sair da minha casa na quarta-feira, 6 horas da tarde, pra chegar em Bauru pra ver o filme na pré-estreia, pra voltar no outro dia. Para uma pessoa de Bauru que vai ver a pré-estreia, a pessoa tá gastando o quê? R$25 de ingresso e o combustível. O meu gasto para ter um acesso a um filme assim, cara, ele se multiplica esses 25, vamos pôr umas 6 vezes. Porque eu tenho que comprar passagem para ir, passagem para voltar, tem que pagar Uber para ir para casa do meu amigo, tem que pagar Uber para voltar, Uber pro cinema, Uber... Cara, é muita grana nesse processo todo. Então, se eu tenho a possibilidade de ou pagar uma conta em casa ou pagar para ver um filme, sabe? Eu acho muito, muito honesto esse fator de que realmente, se você não tem grana, não tem como você algo de forma legal. Não tem como, eu sei, eu não tenho grana, então muitas vezes o download legal é a única opção que eu tenho. Ir até o Canadá, encomendar do Canadá. Como é que eles querem combater, como é que quer combater download legal, pirataria, se não tem uma oferta, por exemplo, de... Eu sempre uso o exemplo do Saturday Night Live, que tem canais por assinatura aqui no Brasil que podem exibir o programa e ainda assim eles não exibem, tipo, e quem gosta, tipo, eu que sou muito fã, eu tenho que recorrer a Torrent pra poder assistir, porque a Sony simplesmente não exibe o programa e quando exibe, exibe com corte. Você não tem o acesso aqui. Questões de dinheiro, questões contratuais, muitas vezes você não tem o acesso. Aí eu pergunto pro João. João, será que talvez não seja uma coisa cultural nossa da gente recorrer ao download legal e da gente recorrer à pirataria, ao DVD pirata, porque o brasileiro ele não entende que a cultura deveria ter um valor e as pessoas deveriam receber para produzir cultura, para produzir entretenimento? Eu não tô falando na questão de que a pessoa não tem dinheiro. A pessoa tem dinheiro e ainda assim ela resolve baixar ilegalmente, comprar o DVD pirata, porque ela acha que ela não tem que pagar por cultura, pagar por entretenimento. E aí, será que é um fator cultural também? Eu não sei se hoje em dia isso não é tão justificável, principalmente por conta da internet, você não precisar encomendar um jogo nos Estados Unidos para chegar aqui no Brasil 3 meses, 4 meses depois, consegue muito bem entrar e fazer o download de um jogo e já tá, ou se não, até mesmo do filme, já tem plataformas que quando os filmes estão disponíveis você já consegue baixar. Eu acho que numa questão de consumo, ninguém quer gastar dinheiro, então você acaba mesmo quando tem dinheiro, né? Eu tava vendo um vídeo até do Samuel Jackson na Ellen, ele fala: pessoas famosas adoram coisas de graça, né? Porque a gente famoso que a gente vai ficar gastando sempre. Então eu acho que é uma condição normal nossa. Quando você tem dinheiro e você não compra porque você não quer, você tá sendo mau caráter, você não tá nem usando o jeitinho brasileiro, que também é uma expressão que eu não acho muito assim. Porém, se a gente for pegar, muita evolução vem dessas ilegalidades. Eu não sei do mercado do cinema, não sei do mercado mais, digamos, de filmes. Mas, por exemplo, no caso do videogame, durante a década de 70 foi quando começou a chegar os primeiros, digamos, fliperamas. E com isso, como o Brasil estava um tanto atrás dos Estados Unidos, o Brasil começou a ter certos emuladores, começaram a fazer adaptações de coisas internacionais para o cenário brasileiro mesmo. Até porque muitas empresas no passado não estavam tão firmadas como estão hoje. Então, eu acho que dentro da pirataria tem muita coisa que acaba auxiliando pelos meios ilegais. Então, eu não consigo falar para você que de toda é na maldade que o povo faz isso, ou que é uma coisa que acaba sendo mal. É isso que o Matheus falou, pô. Ele vai gastar praticamente muito mais do que ele gastaria se indo ver o filme de uma maneira legal do que se ele assistir em casa e achar lá, ok, vai ver em formato cam, vai ver uma coisa que vai ter gente rindo, passando na frente, mas dependendo de qual for a experiência, você aceita aquilo. Só que depende muito do que aquilo vale pra você. Por exemplo, Resident Evil 2 foi um jogo que eu não precisei esperar sair torrent pra baixar, foi um jogo que eu sabia que eu ia gostar e eu baixei. Vingadores Ultimato, eu não esperei sair na internet pra baixar, pra ver se valia a pena ir no cinema como eu fiz com Capitão Marvel. Eu fui lá e comprei o ingresso, porque eu sei que são experiências que a gente se proporciona. Então eu acho que quem tem dinheiro e não compra, tá sendo muito mau caráter. Agora, quando você tem uma renda mais limitada e compra, é porque você sabe que aquilo vale a sua experiência, ou senão, se você não compra e espera, é porque você tem noção de que às vezes aquilo não é o objetivo no momento. Mas tudo depende do ponto de vista. É aquele negócio, a galera tem muito essa mania de querer subjugar produtores de conteúdo e entretenimento em geral, como se fosse uma coisa não tão necessária assim, a ponto de você se dispor a pagar por isso. E é uma visão muito errada disso, sabe? Porque a gente não tá pagando por aquilo, sabe? A gente tá pagando por todo um valor agregado àquela peça. Por exemplo, quando você compra um jogo, você não tá pagando R$250 num DVD. Você tá pagando R$250 num produto que levou anos para ser fomentado, anos para ser desenvolvido, com tecnologia de ponta. Isso é um gasto muito grande, sabe? É lógico que no Brasil a gente tem esse problema de uma carga tributária muito grande, mas ainda assim, cara, o entretenimento, ele tá tão presente na vida das pessoas, que ele precisa ser valorizado da maneira que ele merece, sabe? Eu falo assim, eu não consigo consumir o entretenimento da maneira que eu gostaria, por não ter muita grana disposta pra isso, sabe? Mas eu falo que se eu estivesse ganhando um pouco a mais do que eu ganho, com todo o prazer do mundo, eu abandonaria essa vida de ficar dependendo de torrent, cara. Uma das coisas que eu mais queria, sim, além de ajudar mais em casa, de ter um salário melhor, é ter a oportunidade de apoiar produtores de conteúdo que eu gosto. Sabe, a gente que produz podcast, a gente sabe o quanto é difícil manter essa bagaça no ar. E tem custo, tem produção, equipamento, é um rolê caro, não é fácil. O benefício que a galera que produz traz pra mim é tão grande que eu acho que seria muito justo da minha parte conseguir retribuir. Só que, infelizmente, é uma coisa que, pelo menos por enquanto, eu não consigo. Eu só queria dizer que eu concordo com o que ele falou no final sobre produtores de conteúdo, assim, eu tenho uma listinha de criadores que, assim que eu tiver a oportunidade, eu vou apoiar, sabe? Porque tem gente que produz um conteúdo muito legal mesmo e é muito ruim depender de terceiros, assim, de AdSense, etc, pra ganhar dinheiro. Mas enfim, não posso dizer que... Com certeza pirataria é uma coisa que tá na nossa cultura, né? Porque enfim, a gente não tem... Historicamente, a gente não é um país que a maioria tem acesso a tanta coisa quanto a tantos produtos de mídia, né? Então, é uma coisa cultural, não sei se só da nossa cultura, acredito que não. É, eu acho que tem que ter esse meio termo, né? De por exemplo, teatro, cinema, essas coisas que muita gente não tem acesso, ficar por conta do governo, assim, de tornar mais acessível um dia da semana, que todo mundo paga meio, alguma coisa assim, mas ainda assim, muitas pessoas não tem acesso. Então eu acho que a pirataria tem esse lado bom, né? Eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Esses dias eu tava vendo uma pesquisa que diz que geralmente quando você, hoje em dia, por ser tão fácil assim de algum produto se espalhar ou enfim, né, ser pirateado, dá muito mais trabalho, você tem muito mais gasto tentando recorrer a esse tipo de crime, né, que é crime, pirataria, do que o prejuízo que essa pirataria te traz, assim, sabe, no valor final. E faz muito sentido. Porque imagina, se você for correr atrás de todo mundo que pirateia seu produto, o tanto de grana que você vai ter que dar pra um advogado. Eu acho que eu viajei muito na minha resposta. Não. Você falou justamente o que eu queria que você falasse, porque um bom exemplo disso daí é The Handmaid's Tale. Eu assisto, isso eu assisto de graça. Eu pesquiso The Handmaid's Tale, assistir online, legendar. Então, e todo mundo que foi o responsável por popularizar a série, por ajudar a trazer a série pro Brasil, pra ser exibida no Paramount Channel, pela TV, e depois pra estar disponível na Globoplay, pra passar também na Rede Globo, na TV aberta, à noite, foi em grande parte por conta das pessoas que assistiam a série, baixavam ela por torrent e começavam a conversar na internet por conta disso. E ficava todo mundo falando, meu Deus, The Handmaid's Tale, The Handmaid's Tale, The Handmaid's Tale. E aí o burburinho foi tão grande que chamou atenção da série. Não quer dizer que seria impossível dela vir pra cá. Lógico que ela ia vir em algum momento, mas poderia demorar mais do que demorou. Poderia demorar muito mais se não tivesse esse burburinho da internet. Lost é um bom exemplo disso. Game of Thrones também é um bom exemplo disso. A internet para por conta de Game of Thrones. Os torrents param por conta de Game of Thrones. Porque tá todo mundo conversando sobre o assunto. Tipo, o que a HBO perde, entre muitas aspas, com Game of Thrones por conta de download legal, ela deve ganhar em número de assinante, ela ganha em anúncio, em propaganda, ela ganha em merchandising. Ela ganha em muitas outras coisas. Então, de certa forma, realmente, essa bafafá do download legal acaba ajudando muito, muitas coisas. É que você falou logo no comecinho, apoio do governo pra teatro e coisa. É que é um rolê muito complexo e não dá pra entender a cabeça de muita gente, porque fala Sim. que uma hora fala que você não tem que pagar por cultura, porque cultura tem que ser de acesso livre pra todo mundo, e essa mesma pessoa, 2 minutos depois, tá falando que cultura é um item supérfluo, que não deveria existir, que tem que extinguir o Ministério da Cultura. Não faz sentido. Tipo, uma hora você não precisa pagar por poder ir no teatro, outra hora teatro não serve pra nada e tem que abolir isso daí. É um tema muito complexo, serve pra outro podcast também. Um dos motivos que eu trazer dessa pauta pro podcast foi um tweet do Paulo Coelho, que ele falou que a cultura e o conhecimento deve ser acesso de todo mundo e por isso que ele acha que livros deveriam ser disponíveis de graça para todo mundo baixar e ler e consumir. Ele mesmo faz isso com os livros dele, mas ele também já ganhou uma caralhada de dinheiro por causa disso. Sendo que, por exemplo, num livro, publicação por editora normal, um autor ele recebe menos de R$4 por livro vendido. Tipo, é muito pouco o que um autor recebe pelo produto que é vendido, por aí vai. Tem muito disso daí que parece que, ah, meu Deus, porque é livro, porque é teatro, não deveria ter um valor, não deveria ter um dinheiro por trás disso daí. E eu não sei onde eu quis chegar com isso daí, Matheus, então você corta. Ai, que merda. É porque eu tô muito contente com isso daí do Paulo Coelho. Então foda-se. O Paulo Coelho pode falar isso porque ele é o Paulo Exatamente. Coelho. Exatamente. Esses caras não entendem, esses caras famosos, porque o Neil Gaiman falou a mesma coisa também. Eles não entendem que eles são a exceção, eles não são a regra. E é aquela história do, ah, meu Deus, se é livro, ele é conhecimento. Ele não pode ser visto como entretenimento, pura e simplesmente. Ele não pode ser visto como produto para ser posto à venda. Teatro é conhecimento. Ele não é entretenimento. Ele não pode ser visto para ser posto à venda e para as pessoas pagar. A pessoa que tá lá no teatro, o ator de teatro, ele não pode receber pelo trabalho dele. Ele tá disseminando cultura, ele tá disseminando conhecimento, não pode receber por isso. É, dá uma vontade de dar uma voadora na cara dessas pessoas. Mas aí, agora sim, realmente é uma pergunta que vale a pena, e essa parte toda, essa minha divagação, Matheus, você pode cortar? Ou pode deixar se você achar que vale a pena? Eu vi na internet esses dias, no Twitter, que, tipo, a gente tem Netflix, Amazon Prime, Hulu, Spotify, Deezer, uma caralhada de serviços de streaming. Querendo ou não, vai ser difícil a gente manter tudo isso daí, pagar tudo isso daí, e ainda manter a nossa TV por assinatura, manter a nossa internet e por aí vai. Será que é possível que a pirataria possa voltar com maior força, o download legal possa voltar com maior força, como uma alternativa pra pessoa não ter que pagar esses serviços de streaming, toda essa montanha de serviços de streaming? Vai lá, Matheus. Com certeza. Por quê? Cara, justamente por isso. A partir do momento que concentrado na mão produção de cinema, na mão da Netflix, de música, no Spotify, você tinha dois serviços para pagar por mês. O prêmio. Você pagava 20 e pouco do Spotify, 20 e pouco do coisa, do Netflix, e ficava por isso. Agora surgiu uma cacetada de serviços de streaming, estão surgindo mais ainda. O que pro mercado é excelente, porque abre-se uma concorrência e tem-se mais opção. Só que pro consumidor, vai acabar voltando que nem na época da TV a cabo. Porque aí, você quer ver uma série do Hulu, você quer ver uma da Amazon Prime, você quer ver uma da Disney Plus, uma do Netflix. A hora que você põe tudo na conta do papel, vai ser muito mais vantagem você ir lá no site de torrent e baixar o que você quer ver. O custo, ele vai se elevar muito. E nisso, a tendência da pirataria retornar com força é muito grande. Até esses dias eu vi uma tirinha na internet que o rapaz ele fez em desenho. Tipo, ele... Ah, agora tem Netflix, então ele aposentando o chapéuzinho de pirata dele. Aí no quadrinho de baixo tinha todos os símbolos de todos os serviços de streaming e ele retirando o chapéuzinho todo empoeirado do armário. É bem isso que vai acontecer, cara. É, alguém tem algum contraponto discordando dele? Porque aí, se ninguém tivesse contraponto, eu vou perguntar como a gente pode evitar isso daí. É, ninguém tem um contraponto. Então, Gustavo, como a gente pode evitar isso daí? Começa por outra pessoa que eu tô pensando ainda. Tá. João, como a gente pode evitar isso daí? Pirataria? Não, evitar que a pirataria volte porque tem uma caralhada de serviço de streaming e ninguém quer pagar R$70 pra ter 200 senhas pra lembrar. Espera, como você quer evitar que a pirataria volte se ela já está no meio de nós? Se você fosse um empresário rico e quisesse acabar com a pirataria porque você quer manter o seu serviço de streaming funcionando e as pessoas usando o serviço de streaming não baixando por torrent, como que você faria isso? É assim, é complicado. Isso, porque você, pelo menos eu não sei, e eu também não pesquisei, então eu não faço ideia de como uma Netflix ou uma Amazon ou uma HBO calcula quando tem algum tipo de vazamento. Vazamento de episódios e pirataria. Porque Game of Thrones está aí há 8 temporadas e se mantém forte. The Walking Dead, malemar, mas continua aí, firme e forte. Então acho que no fundo não é tão pesado. A Sony, Xbox, Nintendo continuam produzindo games. Então eu não sei até que ponto que o nível de pirataria que existe sobrepõe-se ao produto original consumido de fato ali. É diferente se a gente for pegar produtor de pequena escala, digamos, mais independente, porque de fato o pessoal não tem o rendimento, não tem até muitas vezes a publicidade e pronto, essas coisas que auxiliam na produção das séries e músicas. Não tem como evitar uma coisa que está aí, sempre vai ter pirataria. E eu acho que a tendência é aumentar a pirataria em outros meios, de outras maneiras. Cyberpunk 2099 tá aí, né? Até quanto tempo pra gente hackear o corpo e todas essas coisas? Vai muito daquilo que você falou, de que, querendo ou não, a pirataria em internet e essa característica da internet dela ser uma terra de ninguém, digamos assim, que acaba forçando empresas a poder pensar maneiras melhores de distribuir seu conteúdo. Foi pensando melhores maneiras de distribuir o conteúdo para evitar a pirataria que surgiu a Netflix, que surgiu o Spotify. Uhum. Então, pode ser que realmente surja algo melhor, ou então que eles unam, que esses serviços de streaming eles possam se unir junto. Talvez. Ter uma assinatura conjunta que seja mais em conta. Duvido. Porque, tipo... porque a questão é a seguinte... Você não vai ter, né? Eu acho, né? Você não vai ter Netflix, Hulu, Amazon, Disney Plus, Apple Plus, não sei quantos mais Plus aí, só para consumir conteúdo pessoal de cada uma. É claro que... Eu tenho certeza que vai ter determinados nichos para cada um, não é à toa que eles criam isso, mas ao mesmo tempo, eu acho que uma tendência, muito o que eventualmente também pode acontecer com... os videogames, é que isso venha se unificar e ter algum tipo de compartilhamento de conteúdo, de produção, mantendo-se, claro, a propriedade, né, o direito intelectual do conteúdo produzido, mas de maneira que você tenha acesso a tudo. Sim. De videogame, eu acho que já tem até com a GeForce, eu esqueci agora o nome da plataforma, e agora com a Google Stadia. Exato. Eu acho que é o The Future Now. Sim. Assim, eu acho que quem conseguiu passar mais ileso nessa questão da pirataria pros dias de hoje foi a indústria da música, que muito no passado era quem mais sofria com isso. Porque a partir do momento que você pega os serviços de streaming que tem hoje, até mesmo na versão gratuita dos aplicativos, o máximo de entreveiro que você vai ter é escutar duas propagandas de 30 segundos a cada tempo. Você não tem-se mais essa necessidade de ir atrás de site, do ForShare, do Torrent, você não tem mais isso. Tá ali fácil para você. Agora, o serviço de streaming de séries e de filmes, eles vão ter que tentar de alguma maneira reverter isso, porque a tendência deles se darem mal, digamos assim, com essa grande quantidade de opções é muito grande. Um que eu percebo que sempre fica bastante estagnado nisso daí, apesar do Kindle Limited e dessas plataformas de leitura online ser muito bom, por ser um livro num valor mais barato, direto tem promoção, mas aí entra outro fator cultural no caso dos livros, da pirataria de livros, é que as pessoas não têm costume de ler online, de ler pelo celular, de ler pela tela. Tipo, eles baixam o PDF, preferem ler em PDF, mas eles não querem pagar para ler também pela internet, pelo digitalmente. Eu achei engraçado o Felipe Castilho, não sei se vocês conhecem, ele escreveu aquele Ordem Vermelha. Ele tava falando no Twitter esses dias que ele tava numa sessão de autógrafo, aí chegou a menina com o livro dele, e era um livro que o livro dele, ela tinha... A mãe dessa menina tinha pego o livro em PDF, baixado, mandado pra gráfica, imprimido. Sacanagem. Olha, astúcia pra dessa... Moça assinar. Tipo, a menina não fazia ideia do... Tipo, disso daí, do quão prejudicial ela. Porque realmente tem gente que não sabe disso daí. Não sabe que o autor recebe só 10% do livro vendido. 50% do que é vendido do livro vai pra livraria. Tipo, a menina não sabia, mas a mãe da criança gastou dinheiro na porra da gráfica, mas não comprou o livro pra menina. Que horas apareceu o João Kleber, só pra... Então, tipo, é por isso que eu falo que é um assunto complexo pra caramba, mas disso daí eu acho que da questão dos serviços de streaming, eu acho que é inevitável surgir um combo nos mesmos mods de TV por assinatura. Ana, o que você pensa do futuro? Se você fosse uma empresária, como que você combateria a pirataria? Eu acho que não existe jeito, assim, de combater. Existem formas de você tentar ser flexível quanto a isso. Por exemplo, a Netflix, ela tem um custo relativamente baixo, né, de assinatura. É o que? O plano mais simples é R$19, R$20. Foi dividindo com outras pessoas também, vai ficando, né, cada vez mais em conta, mais pessoas podem usar. Bem ou mal, eu acredito que o conteúdo que a Netflix produz ou disponibiliza, e as pessoas que têm acesso à internet, têm uma certa ligação com a classe, né, que consome o produto, e também se a pessoa já tem ali a oportunidade de estar na internet, estar conectada, enfim, ter uma internet boa e acessar a Netflix, muito possivelmente ela tem, sei lá, R$15 por mês para assinar isso. Então, eu acho que combater não é assim, é uma utopia. As pessoas nunca vão conseguir combater um negócio desse, mas elas podem encontrar o meio termo aí para não sair no prejuízo e para que o seu produto chegue até mais pessoas, né? Tem que levar na maciota. Tudo são dois lados, né? Sim. Vai que você estoura justamente por causa da pirataria e como Handmaid's Tale. Hora do Fale Bem, Fale Mal, que é o nosso quadro de recomendações ou desrecomendações do que estamos assistindo, ouvindo, lendo e por aí vai. Matheus, tu vai falar bem ou vai falar mal, rapaz? Olha, já que o tema de hoje é pirataria, acabei escolhendo um filme meio relacionado, só que não muito bem é isso. É um filme que já tem um tempo que eu vi, mas é um filme muito bom, que ele chama Capitão Phillips. Ele é uma cinebiografia do Capitão Richard Phillips, que ele era capitão de um navio mercante que estava levando uma carga para a Somália, e esse navio ele é sequestrado por piratas da Somália. Então tem todo esse... É muito bom esse filme, cara. E tem o Tom Hanks, que é a melhor pessoa de Hollywood. Então é uma dica que vale a pena vocês conferirem, que a história é muito bacana, e como ele tenta a todo custo defender a tripulação dele, sendo realmente o capitão da bagaça, é muito bom. Vale a pena ver. Eu vou falar bem de duas coisas, porque eu posso. Há uns podcasts atrás eu falei da... Eu indiquei Johnny Swing, que é uma banda muito legal, um duo muito bacana. E eles lançaram um álbum novo recentemente, chama Moonlight. Então vai lá na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, YouTube ou Deezer, pra ouvir o álbum novo do Johnny Swing, Moonlight, que tá legal. É a banda do João Nadador. Falando em João Nadador, vai lá, João. Tu vai falar bem ou vai falar mal? E eu ia falar uma segunda coisa, só que eu esqueci. Então vai lá, João. Cadê a outra coisa? Ah, vai, João, foda-se, vai. Eu não sei o que eu vou falar bem. Então eu vou falar a minha segunda coisa. Escapou. Fala aí que eu vou lembrar. Tá. E a minha segunda coisa que eu vou falar bem é do livro do Chuck Wendig, que é o Star Wars Marcas da Guerra, a trilogia de livros. Esse é o primeiro livro. É um livro que se passa entre o episódio 6, O Retorno de Jedi, e o episódio 7, O Despertar da Força, contando os momentos logo após a queda do Império no Retorno de Jedi. É um desses livros que lançaram recentemente, acompanhando essa compra da Lucasfilm pela Disney e toda a renovação no cânone. E tá muito legal, a escrita do Chuck Wendig é muito boa. Eu acompanhei ele no Twitter, o cara é espetacular. E eu estou lendo ele em formato digital, porque eu consegui ele pela bagatela de R$0. Eu consegui ele numa promoção de graça na Amazon. Então, olha lá, olha que bacana. Não precisei baixar pirata. Olha só. Vai lá, João. Vai falar bem ou vai falar mal? Ou não... Então, eu acho que é melhor passar pra Ana falar. Eu tenho certeza que ela vai falar uma coisa melhor do que eu tenho pra falar no momento. Uhum. Vai lá, Ana. Tu vai falar bem ou vai falar mal? Eu posso falar bem de duas coisas e mal de uma? À vontade. Vai ter que você não vê, então... Eu quero falar bem da série animada... Love, Death and Robots. Nossa, muito foda. Que eu tô apaixonada. Assim, é muito legal mesmo. É uma série antológica e, né, se trata de amor, morte e robôs. E é maravilhoso. E gatos também, tem muitos gatos. Também quero falar bem do canal Mini Mídias, que é um canal que eu tô devorando, assim. São três estudantes, se eu não me engano, da UFMG, mas que eles falam sobre praticamente tudo. Assim, falam sobre filmes, sobre livros, sobre momentos históricos e assim, eu aprendo bastante com eles. E eu quero falar mal, gente, assim, eu queria falar mal, mas falar mal de uma coisa que eu consumi muito pouco, mas é que eu tô vendo uma galera falando muito bem e eu não consegui. É a série Coisa Mais Linda da Netflix, que é com a... esqueci o nome da atriz. Mas enfim, é uma série brasileira. E eu sei que traz em pauta o feminismo, empoderamento, blá blá, mas assim, redublaram e tá muito ruim pra assistir. Redublaram, sabe, as cenas, redublaram as cenas e tá dissincado, não sei, me irrita. E aí eu não consegui passar do primeiro episódio. É com a Casa Deval, né? Isso. Isso. Eu não vi gente falando muito mal dela. Nem tanto isso daí da questão técnica, mas realmente a parte do roteiro, de que apesar de tratar de assuntos de feminismo e tudo mais na época, foram bem superficiais e até meio... É, pelo primeiro episódio deu pra sacar, mas assim, eu não queria julgar isso pelo primeiro só, sabe? Vou julgar só o áudio mesmo, que tá me irritando. Eu adoro. Geralmente, quando, dependendo da série, eles não usam som direto, eles fazem essa redublagem. Não, eu tô ligada, série, filme, etc. Sim. Eu lembrei, tá? Vai lá então, vai falar mal. Eu vou falar bem de três coisas. A primeira delas, eu vou falar. Só. Não, eu vou falar a primeira delas, eu lembrei agora, eu vou falar delas dessa antes mesmo de consumir. Que é Vingadores Ultimato. Já quero deixar aqui a primeira fala de Vingadores Ultimato, falando que é um ótimo filme. Vim do futuro, não fui pro Canadá, mas já consigo imaginar que é um ótimo filme. Aproveitando que a gente tá falando de pirataria, tem um site que eu costumo comprar meus jogos, que ele tem ótimos descontos mesmo, tipo, ótimos descontos, que até parece mentira, literalmente, mas é muito bom, que é o Instant Gaming. O Matheus vai deixar o link aqui. Eu não sei se eu já falei pra vocês desse site, mas, por exemplo, eu vou falar em euros porque eu não sei quanto tá em reais, mas eu consegui pegar Resident Evil 2 quando saiu, tava 69 euros, eu peguei ele por 36. O Star Wars Battlefront 2 eu peguei ele por 10 euros, e costuma estar 50. Então é um site que consegue fazer umas promoções muito boas e que vale muito a pena. E agora a minha segunda, ainda a terceira coisa que eu vou falar bem, que eu esqueci o termo agora, que é um canal do YouTube, que é do Peter McKinnon, que ele fala de fotografia e filmmaking, que é muito bom. E eu tenho consumido bastante nesses dias. Eu já consumia, mas eu voltei, eu acho que eu nunca falei dele. É muito bacana ver o que ele fala. Gustavo, encerre então. Vai falar bem ou vai falar mal? Ah, vou falar de duas, né? Todo mundo abusou também, quero abusar. Use. Eu vou falar mal do filme The Silence, da Netflix. Cara, eu tava muito ansioso pelo elenco. Que é tipo assim, pegou vários atores que estão na moda, digamos assim, agora. Só que com um tema fraco, um enredo mais fraco ainda. É assim, tipo, o filme cansa, e no final ele cansa mais, sabe? Então, fiquei bem decepcionado, assim. A Netflix tá me decepcionando bastante nas produções. Apesar, né, da indicação da Ana, que é muito boa. Eu quero falar bem, pra contrapor esse meu fale mal, de uma banda que eu vi no especial da Globo do Lollapalooza. Que eu sou pobre, aí tem que ver os trechinhos lá Globo. A banda chama The Struts, que é a banda inglesa que foi formada em 2009. Cara, eu achei muito legal. Aí eu vi eles no Altas Horas, eu achei eles maravilhosos, cara. Tipo, super humildes, super animados. E a questão deles não terem espaço na Inglaterra e serem tão bons, mano, me deixa mais ainda apaixonado por eles, sabe? Porque a Inglaterra tem um histórico de não valorizar bandas boas, né? Olha, pera, já que o Gustavo falou de banda britânica e a gente tá falando bem, eu também vou falar bem de Muse. Porque tudo bem que o último álbum deles foi lançado no ano passado, mas Simulation Theory é um puta álbum, meu. E o The Struts também é da hora. Eu não sabia que eles tinham vindo no Lola. Vieram. É da hora pra caramba. A música deles com a Cash é da hora pra caramba. Bonito. Cara, eles são muito bons, velho. É muito da hora. Os Beatles são muito bons também. Esse é outro podcast. Banda Britânica. Cara, de banda um podcast britânica, sobre o Beatles, hein? Não, só se for pra falar mal. Não, a gente já falou do rock, né? Se for pra falar de bandas boas britânicas, tem Oasis, né? Não é Florence, né? Com certeza não é Florence, Lucas. Vamos finalizar? É, porque tá tocando em pontos de pressão aqui. Mas é isso, esse foi o nosso podcast. Deixa aí seus comentários sobre tudo que a gente debateu hoje. Fala aí sua opinião com relação aos Beatles, porque aparentemente o Beatles agora virou uma banda boa. E enfim, deixa na nossa seção de comentários ou então para juntacast@gmail.com. Acompanhe o nosso blog juntas7.com.br, porque a gente sempre tem conteúdo em texto por lá, além das nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. O JuntaCast ele está disponível em todas as plataformas de agregador de podcast, incluindo iTunes e Spotify. Tem desculpa para não ouvir a gente. Ah, e se você ouvir a gente pelo iTunes, vai lá, dá 5 estrelinhas, comenta, que ajuda bastante o podcast a crescer. Ana, muito obrigada pela sua presença e faz seu jabá aí, mulher. Ah, eu que agradeço mais uma vez o convite. Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Arantes, eu faço um trabalho no YouTube, no Instagram, Arantes _, e no meu blog bolasdemeia.com. E de vez em quando eu dou as caras aqui também no JuntaCast. Então acho que já participei aqui de 4 ou 5 podcasts. Eu tava contando esses dias, uns tempos atrás. Acho que foi tipo uns 8, 9. É membro honorário do JuntaCast. É porque tem bastante podcast que você participou que foi pro limbo depois que a gente. Que deu aquela zica. Tem um monte de podcast com você que tá no limbo da internet. Vamos achar isso aí pra gente falar. Bom, a casa é sua, você sabe. Quando você estiver entediada e perguntar, vocês estão gravando podcast? Posso? Só chegar. Só chamar que eu tô sempre aqui. Agora sim, Matheus, é nóis. Agora sim, é nóis. Valeu quem escutou até aqui e sempre que possível evite a pirataria. É isso aí, Gustavo. É nóis, tamo junto. É isso aí. João, sempre uma honra, rapaz. A honra é sempre minha, tamo junto e é tóis. Ana, é nóis, né? É nóis aí. Eu sou o Lucas Cabreiro. Esse foi mais um podcast. Que a força esteja com vocês e tchau, tchau. Tchau. Mano, eles contratam o cara pra fazer animação em After Effects e o cara não sabe fazer animação em After Effects. Sabe aquela história de não mentir no CV? É, então. Não, o cara ele catava. O cara que nem. Cata esses templates prontos na internet, é isso? Só troca os nomes. É que nem hoje eu mandei um template de contrato de trabalho, né? De design pra um amigo meu e ele. Ah, mas eu não sou o Rogério. Eu virei e falei, mano, aí você troca, né? É só o template. Ah, mas eu não sou Rogério. Porque, mano. Ai, template. Caralho. Puta que pariu. Meme pronto, seu amigo. Foi aquele que tretou com o Matheus do super-herói Liga da Justiça. Ai, meu Deus, mano. Eu não acredito nisso, cara.